desse jeito o papai gosta, viu, mãe? É mais uma do Papa! Tá por fora esse caô aí de casamento, viu? Tô fora! Papo relacionamento, com caô de casamento, os rolezinhos no cinema, mas falou sentar na... Oi! O pai gosta, o pai gosta... Que swing é esse? O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, mas falou sentar na... O pai gosta, o pai gosta... O pai gosta, mas falou sentar gostoso, quebra. O pai gosta, vai. Opa! O pai gosta, o pai gosta, quebrando. O pai gosta. E nas teclas ele? Tá por fora esse negócio de caô de casamento, viu? Papai é bruxa. Papo relacionamento, com caô de casamento, rolezinho no shopping, mas falou sentar na... Opa! O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, mas falou fazer amor. O pai gosta, o pai gosta, quer. Vai, o pai gosta. Que parada é essa? O pai gosta, o pai gosta, gosta fazer amor virando olho. O pai gosta, senta delícia, vai. Vambora, vambora, vai. O pai gosta, quebra. O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta. Ai, que delícia. Ai, pai, para. Tá gostoso. Papo relacionamento, caô de casamento, os rolezinhos no cinema, mas falou sentar na... Vai, o pai gosta, o pai gosta. Que parada é essa? O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta. A linguinha na virilha. O pai gosta, senta delícia, senta. Vai, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta, o pai gosta. Fazer amor a noite inteira. O pai gosta, vai, vai, vai, vai, vai. O pai gosta. Eita! O pai gosta, o pai gosta, o pai gosta. Uhum. O pai gosta de tudo isso aí, mãe. Fabinho gosta, mamãe.